estás no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas tuas feridas e quer te salvar.